Ipiranga FM 97.9. 24 horas com você. Certo, vamos terminar. Vem aqui em casa suas coisas buscar. Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também. Mas quando chega aqui, começa a chorar. Pergunta, tem certeza que quer terminar? Aí eu te abraço pra te consolar. E do abraço encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama. É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída ela quer levar. Meu moletom com ela, só pra eu ir lá na casa dela buscar. Ela foi embora com meu moletom e pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem um perfume dela, e agora eu nunca mais vou lavar ela. Ela foi embora com meu coração, e na cabeceira tem o brinco dela. Cê vai voltar de novo, e de novo vai esquecer. Algo pertence seu pra vir aqui. Boca morte, tira minha roupa, pega e me ama. É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída ela quer levar. Meu moletom com ela, solta eu e lá na casa dela buscar. E assim, ela foi embora com meu moletom, e pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem o perfume dela, e agora eu nunca mais vou lavar ela. Ela foi embora com meu coração, e na cabeceira tem o brinco dela. Cê vai voltar de novo, e de novo vai esquecer. Algo pertence seu pra vir aqui me viver. Ela foi embora com meu moletom, e pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem o perfume dela, e agora música. Ipiranga FM 97.9. Se esse for o fim do mundo, pensa qual o momento que te passa na cabeça. Qual a pessoa, a viagem, sobremesa que você queria levar daqui? Quem daria o último beijo? Quem seria o último olhar?

tempo passando. Mesmo sabendo que não vai voltar, eu fico te esperando. Eu queria ser. Que nadar em mar aberto. O certo era a gente ficar longe, mas o problema é que eu te quero perto. Preso nessa cama,